mesmo ler a poderosa palavra de Deus. Aleluias. Livro de Lamentações de Jeremias 3, 22, nos diz assim: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Quantos podem dar glória a Deus por essa palavra lida? Não estarei pregando, estarei dando um testemunho. Vários irmãos cobram o testemunho e a gente às vezes não tem como dar o testemunho, mas o Senhor hoje, aqui nesse grande templo, está me permitindo contar esse testemunho para vocês. Meus amados, eu era um moço normal na minha juventude, quando solteiro. Eu tinha bastante saúde, tinha alguns méritos. Como solteiro, no Banco Bradesco, depois de 6 anos trabalhando ali, alcancei uma postura profissional. Eu era abençoado, eu tinha casa própria, morava sozinho, tinha carro, tinha moto, tinha um excelente salário. Mas, veja bem, eu não fazia a vontade de Deus. E Deus vinha prometendo que queria me usar na pregação da palavra, falava comigo de diversas formas, mas eu não queria ser um pregador da palavra do Senhor. E aconteceu, meus queridos, que um dia o Senhor usou uma irmã que hoje está na Colômbia fazendo a obra de Deus. No tempo ela era solteira, a jovem Neliette, me encontrou e disse: Paulinho, o Senhor Deus me deu uma revelação e me manda te dizer que hoje é a última vez que Ele fala contigo com amor, porque a mão de Deus vai te tocar, porque Deus quer te levantar um pregador da palavra dEle, e você foge da vontade de Deus, é a última vez. E eu disse: Neliette, eu irei à igreja à noite, e eu vou fazer um compromisso com Cristo. Mas eu fazia assim com todos os irmãos que me entregavam a revelação, e eu disse: o quê? Eu ir para a igreja? Para alguém ser usado em profecia e me rejeitar? Essa menina está maluca, eu não vou ir na igreja de forma nenhuma. Vou continuar nos prostíbulos. E brincava com Deus. De vez em quando ia em algum culto, aos domingos onde ninguém me conhecia. Mas, irmãos, naquele dia que a Neliette me entregou aquela mensagem, quando fechou o expediente bancário, eu era o primeiro que saía, não estava nem aí. Fechava a informática, eu tinha vários cursos pelo banco de informática, fui lá, programei todos os computadores pelo host, que é o coração de São Paulo, o coração de todos os computadores do Bradesco, que chama host, que alimentava uma máquina aqui na minha agência, e eu disse: eu vou embora. Programei o computador da agência para tocar a agência até meia-noite, e diz: à meia-noite eu venho aqui sozinho, eu tinha acesso à agência a hora que eu quisesse, tenho a chave, eu abro a agência, entro aí, programo para outro dia, eu vou embora. E fui embora. 16h45, cheguei na minha casa, em um sol de mais de 40 graus aqui de Cuiabá. Quando eu assentei e falei: vou ligar a televisão, assistir um filme, um programa, vou tirar a camisa, tomar um ar e vou tomar um banho à noite, vou pegar o meu carro e vou jantar, porque eu não morava com meus pais. Meus pais torravam a minha paciência, querendo que eu servisse a Deus, e eu morava sozinho para ninguém me incomodar. Vou assistir um programa, pego o carro à noite e vou fazer a minha janta lá para o centro. E quando eu disse isso, o meu corpo perdeu toda a coordenação motora. Eu ouvia os carros passarem na avenida, a minha casa era na avenida principal de Tijucal. Eu ouvia o barulho do som, a minha vizinha usava um som fora do normal, eu ouvia a minha vizinha ouvindo o som. Eu via meninos jogando bola na outra rua da minha casa, e agora eu ficava perguntando: o que aconteceu? Eu quero levantar, não consigo, eu não estou dormindo, eu não morri, eu tenho certeza que eu não estou morto. Não deu um derrame cerebral, porque eu estou lúcido, estou ouvindo, estou percebendo. E eu tentei mover o indicador da minha mão direita, não consegui. E eu perguntei: o que está havendo? Quando Satã não usou a porta, penetrou pela parede da minha casa e entrou e chegou aonde eu estava. E disse para mim: eu vim aqui por ordem do homem lá de cima. E eu comecei a conversar com Satã, como dois homens naturais mantêm um diálogo. Eu não entendia porque é que eu não tinha medo do diabo, mas Deus usou o diabo para dizer: você não está tendo pavor, é porque o homem lá de cima está te sustentando. E eu perguntei para ele: o que tu queres? E ele usou o verbo no tempo correto. Ele disse: Paulo, porque o diabo conhece o nome dos crentes também, você sabe disso. Disse: Paulo, se você soubesse o que eu queria. Porque o diabo, irmãos, pode querer fazer alguma coisa na tua vida, mas ele só faz se Deus permitir. E sabe quando é que Deus vai permitir o diabo tocar em um crente fiel? Nunca. Então, meus amados, ele disse: o que eu queria na minha vida era ceifar a tua vida. E eu perguntei: por que você não ceifou? Ele disse: porque o homem lá de cima me disse que, embora você leve uma vida de um crente desviado da casa dele, mas a tua alma ele não me entrega, porque o homem lá de cima me disse que ele prometeu e vai te levantar um pregador da palavra dele aqui na terra. Mas a tua saúde, o homem lá de cima me entregou. Virou as costas, penetrou a parede e foi embora. Naquele dia, meu coração abriu no meio. Uma veia cortou, saiu para fora. Doutor Ervinho, do Hospital Santa Cruz, mostrou nos exames radiológicos e disse: nunca vi isso em 50 anos de medicina. Uma veia deu um nó e saiu fora do teu coração. Meus dois ouvidos apodreceram. Nasceu um câncer estomacal. Nasceu um câncer cerebral. A bigórnia da minha cabeça, aquele chamado cabo do martelo, a infecção comeu. O Dr. Mutran está aqui e sabe que uma pessoa com 3 mil macrolitos sanguíneos por leucócito sabe que é um aidético, não vive. O organismo não tem condições de superar uma gripe. O meu caiu para 1.500 e o Dr. Ervínio dizia: mas você é um cadáver ambulante, rapaz. Eu não tenho mais nada para te dizer. Eu não entendo por que você não morre. Nasceu câncer no meu sangue. Leucemia no sangue, meu sangue virou água, contraí um câncer nos ossos, 3 anos e meio, pastor Sebastião conhece o meu testemunho, 3 anos e meio vomitando pedaços de organismo em cima de uma cama. Quando eu dizia: agora eu vou ser fiel e vou ajoelhar para buscar a Deus, eu vomitei, foi muitas vezes, pedaços de fígado, pedaços de organismo. A medicina paranaense me desenganou. A medicina mato-grossense me desenganou. A medicina paulista, a última vez que eu fui para São Paulo, quando eu retornei com os exames provando que eu ia morrer, pastor Sebastião veio comigo no mesmo avião, sentado ao meu lado, e me consolando e dizendo: não fique triste porque eu estou orando e Deus vai te levantar um obreiro e você vai ser uma benção, Paulo. Xarabarabacaramandaraia. Meus amados, passam-se os dias e o câncer piora. Eu conheci uma moça chamada Adenildes, hoje é minha esposa. E aquela moça tinha 6 meses de crente, nova convertida. E olhou para mim na igreja e disse: eu não entendo nada de crente, mas eu olho para você e Deus me diz que você vai ser um pregador. E eu morro de vontade de casar com um pregador. Eu sei que você é canceroso, mas eu quero casar com você. Eu disse: mas eu sou um canceroso. Ela disse: não tem problema, eu tenho vontade, eu aceitei Jesus para ir para o céu e para ser mulher de um pregador. E eu estou entendendo de Deus que você vai ser um pregador. E eu quero me casar com você. Marcamos o casamento. 6 meses, namoramos, noivamos e casamos. No dia do meu casamento, no sábado, eu estava há muito tempo internado. O doutor tirou o maquinário do meu corpo na sexta e disse: casa amanhã, e interna ele no domingo de novo. Saí na sexta e casei no sábado e fui internado depois do casamento. Esta foi a minha vida, pagando um preço por fugir da vontade de Deus. Xarabacara mandarai. Casei com a minha esposa e ela ficou gestante. 7 meses, no 7º mês de gestação, nós não tínhamos dentro de casa, a igreja esqueceu de mandar sacolão. A minha sorte que no fundo do quintal da minha casa tinha um pé de manga. E a minha esposa é dessas mulheres que não reclama. Ela me disse antes de casar, olha, se Deus usar alguém para dar pelo menos arroz para a gente comer junto, eu não vou reclamar, eu vou te ajudar a fazer a obra. E quando ela estava com 7 meses de gestação, na segunda de manhã, o nosso café da manhã foi manga. O nosso almoço na segunda foi manga. A nossa janta na segunda foi manga. Terça de manhã, manga. Terça à tarde, manga. Terça à noite, manga. Quarta de manhã, manga. Quarta à tarde, manga. Quarta à noite, manga. Quinta de manhã, manga. Quinta à tarde, comemos manga. Quinta à noite, eu já estava parecendo aquelas taturanas verdes. Eu não estava ficando verde também. Eu não estava nem ver manga. Eu estava virando, era um mandruvá. E quando foi sexta de manhã, eu disse, mas minha filha, eu não aguento mais comer manga. Ela disse, não, eu orei a Deus e Deus me deu orientação. Tem coisa diferente hoje na área. Ela fez suco de manga. Nós não vamos comer manga, nós vamos tomar suco. Suco de manga sexta de manhã, suco de manga sexta à tarde, suco de manga sexta à noite, suco de manga sábado de manhã, suco de manga sábado à tarde, suco de manga sábado à noite. Quando foi no outro dia, nós estávamos dormindo e pela madrugada ela bateu em mim. E a gente sem experiência, era a primeira criança, que ela estava gestante. Ela disse, eu não estou entendendo, parece que a criança, se Deus não tiver dó, ela vai furar a barriga, vai sair. E eu punho a mão no bichinho e ele, tuf. Eu dizia, será que está cheio do espírito? O que está acontecendo? E ela disse, não, isso aqui é fome. Você não sabe que eu estou com 7 meses gestante e tem 7 dias que nós não comemos? É por isso que o obreiro tem que ter convicção, irmão. A gente, Deus levanta a gente para obra, parece uns endiabrados aí que diz que é obreiro, querendo barrar a gente porque Deus usa a gente. Irmão, não tem cão que faz parar um homem de Deus que tem convicção da chamada. Quando foi, naquela madrugada ela disse, não, isso aqui é fome. E eu punha a mão no menino, mas o menino falou, isso aí vai ser pentecostal. Mas pulava, pulava. E ela disse, é fome, eu não estou suportando, mas eu vou aguentar mais um pouco. Mas a criança, eu acho que ela queria alguma coisa diferente. E eu saí pela fé procurando na casa alguma comida. Eu sabia que não tinha. E quando eu olhei para uma gaveta do armário, o Espírito Santo disse, abra a gaveta. Eu disse, mas para quê? Só tem colher aqui. Abre a gaveta. Quando eu abri a gaveta, aleluia, um saquinho com um pouquinho assim de farinha de mandioca. Mas ele tinha virado pedra, aquilo era velho. Ele diz, bate, maceta ele, eu vou fazer virar farinha de novo. E eu macetei. E dizia agora, põe na xícara e dá para tua esposa comer. Coloquei na xícara e diz, olha, tem comida nova, cardápio novo, hoje você vai comer farinha. Ela comeu farinha, olhou para mim, chorou e disse, aleluia. A criança parou de pular, matou a fome. Talvez você esteja aqui triste nessa noite, nessa tarde, por uma perseguição tão pequena, uma coisa tão insignificante. Ô, irmãos, quando Deus tem um grande plano na vida de uma pessoa, Ele não quer que você vive carregando na cacunda experiências alheias, não. O Senhor, antes de chamar alguém para a obra, alguém não entende porque passa tanto sofrimento, é porque Deus quer que você tenha tuas experiências para contar para o público. Eu não tinha mais sapato para ir para a igreja, o meu pé é uma benção. Deus me deu um pé grande, eu calço 42, bico largo, e meu sapato rasgou. E eu disse, agora, eu tenho 2 camisas, uma calça e um sapato, e o sapato rasgou. E coloquei o chinelo e a gravata, disse, de chinelo, eu não tenho coragem, Jesus. Jesus disse, não, eu vou te dar uma benção. Um irmão me deu um sapato 41 bico fino. E eu enfiava e eu já estava para orar para o pé diminuir. Porque eu queria calçar o sapato e o pé não entrava. E eu calcei o sapato e fui arrastando. E arrastava o pé e arrastava. E dizia, aleluia, eu vou para a igreja hoje, Deus vai falar comigo. E quando eu encontrava alguém, e eu disfarçava, porque eu estava andando arrastando os pés, porque não dava para andar. E alguém falava, Pai do Senhor, vamos para a igreja? Diz, não, eu estou aqui só tomando um vento, daqui a pouco eu vou. Quando a pessoa sumia, eu olhava, não tinha ninguém vendo, eu arrastava o pé e dizia, mas hoje eu vou para a igreja, hoje Deus vai falar comigo. E quando eu cheguei na igreja, todo alegre, dizendo, hoje Deus vai falar comigo, cheguei no porteiro e disse, a paz do Senhor. Ele diz, a paz do Senhor não, vagabundo, toma vergonha na cara. Você sabia que era canceroso? Por que é que tirou uma moça de casa para fazer passar fome, hein? Eu disse, Deus já falou comigo. Desci para o banheiro, disse, a minha mensagem hoje eu já recebi. O banheiro tinha entupido o ralo e eu não sabia. E eu desci no banheiro para orar, porque eu disse, eu não sou digno nem de entrar na igreja. Eu vou é no banheiro, vou adorar a Deus no banheiro. Quando cheguei lá, estava dessa altura de água misturada com urina e tanta coisa. Eu disse, é aqui, eu já estou virando velho em mim mesmo. Coloquei a boca no pó e disse, é aqui, Jesus, é nós dois agora. Coloca um cooperador, um porteiro aqui, porque agora é nós dois, Jesus. Xarabarabacai. De repente, a minha esposa, que era acostumada a andar bonita, bem vestida, entrou atrás de mim e foi entrar na igreja. Não vou quase que eu cometa um lapso aqui, Jesus. Ia falar o nome da bênção, porque se eu falar o nome do parente, vocês vão achar que Deus não usa parente para atentar a vida espiritual da gente, né? Paranaense fala atentar. Quando o paranaense fala atentar, é porque a medida já encheu e está derramando. Então, meus irmãos, quando a minha esposa, ela tinha só um conjunto para ir para a igreja o ano inteiro, e de repente, quando alguém viu, falou assim, mas a irmã não está vaidosa, é que o vestido dela não cabe mais, ela está grávida. E ela engordou e eu vou dar um vestido para ela. E deu um vestido usado, quando a minha esposa chegou toda alegrinha, com roupa nova na igreja, um vestido usado, uma parente dela usou e disse, quem te viu, quem te vê, hein? Ex-esposa de bancário usando roupa usada, eu conheço essa roupa. Aleluias. A irmã Denilce e a irmã Lídia, do Jardim do Novo Horizonte, oraram por mim um dia. Antes disso, eu estava orando um dia numa certa madrugada e disse, hoje eu vou me suicidar. Moro na beira da avenida, quando o primeiro ônibus passar, vai ficar só uma notícia aqui nessa cidade. Mas quando eu levantei da oração, 2:30 da manhã, disse, não oro mais, Deus. Eu vou para o inferno consciente. E quando naquela hora um anjo me pegou pela mão e disse, tu não vais suicidar. Me levantou, me tirou fora da minha casa. A minha casa cresceu, apareceu um sobrado. E aquela parte de baixo ficou igual uma garagem. O anjo me levou dentro, a porta daquele garajão abriu e fechou automaticamente. O anjo ficou de um lado e me colocou do outro e disse, hoje tu vai ver que Deus fala com o homem. Porque eu estava reclamando que Deus não falava comigo no câncer. E Deus disse, hoje tu vai ver que Deus fala com o homem. Irmãos, aquele lugar virou um galinheiro. Apareceu galinha, galo, marreco, codorniz, todas as espécies de ave que você imaginar. E Deus diz, eu falo é como eu quero. Você quer ver? Acredite quem quiser. Jesus mandou um poder e batizou todas as galinhas com o Espírito Santo. Você é doido? Não, eu sou pentecostal. Eu tenho motivo para pregar milagre. Aí uma galinha começou a falar em voz alta e mistério. Todas as outras pularam do puleiro em reverência, cruzaram a asa e enfiaram o bico na terra em reverência. Veio falando em mistério. E do outro lado veio um galo interpretando, falando em mistério. Quando ela chegou onde eu estava, colocou a asa na minha testa e falava em mistério. E o galo interpretava. Sabe o que foi a interpretação do galo? Deus dizendo, meu filho, olha, Deus usando um galo e me chamando de filho. Meu filho, eis que assim eu te digo, por esses poucos dias, repreenderei o câncer da tua vida, te levantarei como um pregador, o estado do Mato Grosso não te segurará, porque eu te usarei como médico dentro da minha casa, para curar os enfermos, aleluia! Tiramanagará, me levaram a irmã Denilson e a irmã Lídia, sem elas me conhecerem, quando elas oraram por mim, o Senhor me curou radicalmente para a glória do seu nome. Fiz inscrição no Banco Itaú com o gerente Miguel, gerente regional. Fui, de repente recebo uma ligação e eu passando necessidades. E o Miguel me chamou na agência 0288 Itaú Centro. Pegou várias fichas de advogados recém-formados da UNIC, da Universidade Federal. Várias fichas de contabilistas e tantas outras formalidades. E disse, moço, eu não entendo. Eu estou há alguns dias com inquietação, eu não te conheço. Não sei quem você é. Você tem só o segundo grau. Fez uma ficha. E eu olho para todo esse povo que tem mais estudo que você. E eu não sei porquê. E começou a rasgar ficha na minha frente. Olha, estou rasgando que eu não fui com a cara deles. Eu vou admitir você, promovido. Você vai entrar no banco a partir da semana que vem e vou te colocar promovido. Saí dali chorando, disse, aleluia. Eu desci aquela avenida Barão de Melgaço, irmão, querendo subir naquelas palmeiras, aqueles pés de coco de 50 metros. Eu estava numa alegria que eu falei, vou lá na irmã pequena. A irmã pequena sempre me ajudou em oração. Eu disse, vou lá. Falei, vou lá na irmã pequena, para falar para a irmã pequena. Ela sempre me ajudou em oração quando eu tinha câncer. E eu não vou deixar de alegrar com ela. Olha aqui, por favor. Quando cheguei na irmã pequena, disse, irmã pequena, vamos orar. Por que, irmão Paulo? Falei, vamos orar, não faz pergunta. Eu estou em alegre, eu estou na benção. Você disse glória a Deus porque eu não te contei o pior. O pior eu vou te contar agora. Deus usou a irmã pequena e disse, meu filho, eis que tu tens sofrido tanto, passado pela engenhoca, porque eu prometi que vou te levantar um pregador de respeito no meio do meu povo. Mas a ti eu te digo, o câncer eu já repreendi, mas se tu tirar o teu pé da cidade de Cuiabá e te mudar daqui, eu te retorno no leito de dor. Passará outro tempo e um espaço de tempo para tu saber que o homem tem que estar na minha vontade determinativa. Acabou a oração, eu disse, ah, irmã pequena está cansada, não dormiu direito, viu? Porque eu já não queria sair de Cuiabá. Agora, trabalhar no Itaú, ah, quero é ver, irmã pequena, não vou sair daqui nunca. É porque, irmãos, a gente não entende o plano de Deus. Deus prova o crente fiel. Quando foi na outra semana, cheguei no Itaú, banguela, eu tinha quebrado 2 dentes, 3 dentes, e estava banguela há muito tempo, não tinha rei poder. O rapaz falou assim, não, eu vou fazer uma coisa louca com você. O banco não pega ninguém banguela, trabalha banguela até você colocar esse negócio aí na boca. Eu falei, amém. E aleluia. E deu um sorriso para ele. E ele disse, só tem uma coisa. A tua ficha está pronta, só que não é em Cuiabá. Eu disse, eu não posso. Mas moço, não tem problema, serve o teu Deus, mas a oportunidade é tua. Eu disse, eu não posso. Mas eu vou pagar aluguel para você em Cáceres, eu vou te dar uma ajuda de custo especial por estar fora da cidade e você vai receber outro salário promovido. Doutor Miguel, a vaga não é minha. Irmãos, eu desci a Avenida Barão de Melgaço, eu não dizia nada, Você sabe quanto tempo eu continuei passando vergonha de nudez e fome por rejeitar um convite para trabalhar no Itaú? Mais 1 ano por ter rejeitado. Depois de 1 ano, eu estou em casa e o telefone toca novamente. E ele se identificou, aqui é o doutor Miguel, vem aqui falar comigo. Cheguei lá e disse, de certo ele quer de novo que eu vá para Cáceres. Ele disse, eu mudei de ideia e vou te dar uma oportunidade, porque é 1 ano que eu estou inquieto de novo. Eu vou te colocar para trabalhar promovido aqui em Cuiabá. Você aceita? Diz, me dá a ficha, porque a benção é minha. Passa para cá. Trabalhamos 3 anos no Itaú. Aleluias. E agora, meus amados, Deus, quando me colocou no Itaú, antes de eu iniciar o primeiro dia, no Tijuca, usou alguém e confirmou através do pastor Loyola, dizendo, eis que este será o teu último emprego na terra. Aí Deus me deu uma visão que eu pegava a minha carteira profissional e ia no pastor. Não, eu fui primeiro com um anjo no pastor Sebastião, e o pastor Sebastião dizia para um pastor chamado Leodato, dizia, traz o Paulo na minha casa e manda ele trazer a carteira profissional. Pastor Leodato foi, levou a minha carteira para pastor Sebastião, e pastor Sebastião, na visão, ele não me via, mas eu via ele e ouvia o que ele falava. E aí ele pegou e mandou eu entrar depois na sala dele, e olhou para mim, abriu a carteira profissional, olhava para mim, escrevia alguma coisa na carteira profissional, e quando chegou àquele lugar que está escrito, admissão, profissão, eu não vi o que ele escreveu, Deus não permitiu, ele fechou a carteira, tirou o óculos, olhou para mim, lacrimejou e disse, irmão Paulo, manda-te dizer o Senhor, as portas de emprego na terra se fecharam para ti. A partir de hoje, você vai trabalhar para Deus na igreja evangélica, as Assembleias de Deus. Aceita? Eu disse, me dá a carteira aqui, pastor. É o que eu queria, aleluia. Trabalhando 3 anos no Itaú, e eu sabia que era o meu último emprego. E eu dizia para alguns companheiros de trabalho, é o meu último emprego, Deus vai me tirar para a obra. E aí Deus começou a usar na área de cura divina. Ali no Tijucal, em 31 dias, o Senhor me usou e batizou com a imposição de mão 288 crentes com o Espírito Santo. E começou um comentário sobre o que estava acontecendo comigo, orando por pessoas e ela vomitava câncer instantaneamente. E comecei a receber convites de pregação em Cuiabá. Comecei a receber convites de pregação dentro do estado. Comecei a receber convite de pregação fora do estado. E de repente eu recebi um convite de pregação fora do país. E eu comecei a entender o que Deus tinha na minha vida. E eu comecei a me sentir mal dentro do banco. E eu dizia para alguém, olha, Deus vai me colocar 100% na obra. E alguém dizia, mas ele é vaidoso, né? Tem tantos obreiros que estão aí 10 anos pregando, fazendo obra. E pastor Sebastião não separou ainda. E agora ele, só porque começou a pregar por aí, está dizendo que vai para a obra. Olha, irmãos, quem conhece a tua chamada, fora Deus, e o teu pastor é você, o resto é resto. Aleluias! Se Deus te prometeu que tem uma obra na tua vida, doa quem doer, aconteça o que acontecer, na hora da bênção, você vai dar o brado da vitória. Quando foi um dia, aí eu comecei a fazer vigília, e Deus me usando, eu fiz 7 dias de vigília, 11 horas da noite, todo dia, eu entrava no quarto, tem aqui um moço que participou comigo dessas vigílias, é o Roberto, um moço que sempre orou comigo, 7 dias, eu e o Roberto orando, das 11 da noite até as 7 da manhã. 7 da manhã o Roberto ia para casa descansar, e eu tomava um café forte, e dia inteiro no banco, com a garrafa de café do meu lado para não dar sono, e trabalhando, e Deus abençoava o meu caixa, era o primeiro que fechava, e eu chegava em casa às 6:30, a esposa falava, janta, e eu comia de pé, jantava de pé, porque tinha convite para pregar, e eu pregava todos os dias, e aquela correria. Quando foi no 7º dia, fazendo vigília das 23 horas da noite até as 7 da manhã, trabalhando todo dia, quando eu fui sair do portão, beijei a minha esposa e ia sair, Deus me deu uma visão. No portão da minha área, um homem de branco, lindo, maravilhoso, bateu continência para mim. Bateu continência. Eu olhei, baixei a cabeça, olhei para minha esposa, e ela disse, o que foi? Você não vai trabalhar? E eu disse, vou. Quando eu olhei, o homem de branco, novamente no portão. E eu percebi, é uma visão, a minha esposa não está vendo. Abri o portão e comecei a andar. Eu andava, aquele homem de branco andava comigo. Eu parava, ele parava. Cheguei no ônibus, interessante. O ônibus lotado de gente me apertava, mas o anjo ficava tranquilo, ninguém incomodava o anjo. O anjo que Deus tem colocado do teu lado para te dar a tua vitória. Não tem demônio que vai atrapalhar o anjo da bênção na tua vida. Pode esperar. E quando desci na avenida do CPA, nessas alturas eu já tinha sido enviado para a agência 1676, aqui do CPA. E quando eu desci, o anjo desceu e disse, Jesus, para com isso, Jesus. Se tu continuar me dando essa visão, eu vou começar a pular aqui. E eu não posso fazer escândalo, eu também não estou aguentando fazendo vigília. Se o senhor tirar essa visão, eu prometo que à noite eu vou fazer outra vigília, mesmo que eu não ia fazer vigília hoje. Aí a visão acabou. Mas eu fui para o banco, irmão, e estou lá, e a campainha do meu caixa estragou. E aquele dia de pico lotado de gente, e eu dizendo, próximo. E Deus me deu uma graça de aprender a mexer com máquina e computador sem olhar. E eu digitava, era aqui, olhando e conversando com meus clientes, tirava o troco, passava e não olhava, e entregava, e próximo, e aquele pique, e tal, e tal. E de vez em quando eu fingia que estava com dor nas vistas, mentira. Eu olhava para aquele povo e sentia o poder de Deus e dizia, o que eu estou fazendo aqui dentro, Jesus? Olhava aquele balcão e dizia, que vontade de fazer uma, pular aqui, subir nesse balcão, fazer uma pregação, fazer um apelo e já orar para Jesus batizar e com o Espírito Santo. O que eu estou fazendo aqui, pelo amor de Deus? E foi aumentando aquele poder na minha vida. E eu não estava aguentando. E eu ia dizendo, próximo, e atendia, próximo, e vinha mais um, próximo. De repente eu perdi o controle. Eu fui dizer, próximo, e disse, ó glória! O meu chefe chegou atrás de mim e perguntou, tem alguma gestante aí na fila? Falei, não, rapaz, que gestante? Você chamou uma mulher chamada Glória, rapaz. Quem que é Glória aqui? Falei, para, rapaz, você está me incomodando. Que incomodando, rapaz. Todo mundo aqui ouviu você chamando uma mulher chamada Glória. Quem que é a Glória aqui? Falei, não tem ninguém chamado a Glória, não. Vou deixar você quieto, mas que você chamou a Glória, chamou. E eu continuei ali, próximo, próximo. E a menina chegou, bateu no meu ombro, eu estava deslizando. E aí, a menina bateu no meu ombro, quando ela bateu, eu estava numa energização do céu de uns 360. Está entendendo? Uns 360 watts de Deus nas costas. A menina bateu, tuf, eu levei um choque. Ela disse, nossa, você está desligado. Falei, ah, capeta, você está enganado. Eu estou assim é porque eu estou ligado no trono da graça. Eu estou é ligado. E quando ela disse, telefone para você. Eu peguei o telefone, eu estava até babando de poder. E eu peguei o telefone, fui falar, alô. Dei um erro daquele, falei, aleluia! Uma velhinha, uma mulher de idade do outro lado, falou, que é isso, meu filho? Está ficando louco. Falei, desculpa, dona. Desculpa não, você falou, aleluia. E aquela velhinha foi me incomodando. Você falou, aleluia. Falei, para, dona, eu já estou morrendo de vontade de falar aleluia. A senhora fica fazendo cosque no meu ouvido. Eu pensava, tá bom, a senhora me perdoa? Eu perdoo, mas você falou, aleluia. Falei, eu vou matar essa velha agora. Eu, tá bom, dona. Eu falei, aleluia, aleluia, aleluia, aleluia. Ela disse, nossa, você é louco. Aí desligou o telefone. E eu continuei lá, próximo. Chegou um moço e falou assim, pega um talão de cheque para mim. E o setor de talão de cheque era lá longe, lá no fundo. Eu disse, ah, Jesus é bom, e agora? Vou falar em língua até babar aqui. Não tem ninguém lá no fundo, eu vou. Ah, eu vou engatar, é uma quarta, eu vou sair numa marcha leve. O arquivo do talão de cheque era dessa altura, 2 metros. E eu não vi. O meu gerente estava agachado, parafusando o arquivo, e eu não vi. Ah, irmãos, quando eu já entrei falando de mistério, e até babava. E ele olhou, falou assim, não, eu vou te dispensar, você está louco. Aleluia. Saí do banco, fui demitido. E por orientação divina, pastor Sebastião nos deu a oportunidade de estar tendo tempo integral para a obra de Deus. Nesse ano de 99, por onde nós pregamos, 1.987 pessoas surdas, mudas e cegas foram curadas. 43 paralíticos. Todos os paralíticos que Deus cura, eu passo para o pastor Sebastião, da onde ele é e quem é o pastor. 43 paralíticos abandonaram a cadeira de roda. 2 homens que tinham perna pequena. 3. Um em Rondônia e 2 aqui na sede. 3 homens que tinham perna pequena, que entraram pulando nas pregações. A canela cresceu para a glória de Deus. 2 cadáveres, 2 mortes físicas, não é morte espiritual não, morte literal. Eu vim de um congresso e coloquei o documento da igreja na mão do pastor Sebastião, provando a morte. Oramos por 2 defuntos esse ano, e Deus ressuscitou para a sua glória. E quero te dizer ainda, xarabacandarabacandaraia, na minha família, por parte da família da minha esposa, por parte da minha família, ninguém tem a casa que a minha esposa tem hoje. No bairro que eu moro, irmão Zezinho já foi lá, alguns obreiros já foram. A melhor casa da rua é a minha. Para a glória de Deus, eu estou desabafando esse testemunho. Hoje, nós não andamos mais a pé. Andamos de carro novo. O Senhor tem colocado o carro na nossa garagem. Hoje, pela vontade de Deus, nós estamos nos vestindo e calçando bem. E você poderá perguntar, mas então, a igreja cobriu o salário que você recebia no banco. Queridos, a palavra de Deus nos diz que os lírios do campo, eles não ceifam, eles não fazem nada, e que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como o lírio. Por quê? Porque quem cuida dos lírios é o Senhor Deus. A Bíblia nos diz que os passarinhos não plantam, não colhem e não adubam, mas quando chega a época em que a lavoura produz, ele sai voando e escolhe qual é o grão que ele quer comer. Por quê? Porque Deus cuida dos passarinhos. Agora eu pergunto para minha alma e para você, se Deus cuida dos lírios dos vales, se Deus cuida dos pardais e dos pintainhos, porventura não cuidará o Senhor de um crente fiel, lavado no sangue de Jesus, batizado no Espírito Santo, dedicando a vida na sua obra? Xarabacanda, rabacanda, raia. Hoje eu não tenho mais as dores do câncer. Hoje, pela bondade do Senhor, nós estamos, aleluias, felizes, satisfeitos. Eu tributo a Deus a honra, a glória e a salmodiação. Tudo que Deus tem feito na minha vida é motivo de glorificar ao Senhor. Como o irmão Zezinho, orientado por Cristo, disse aqui nessa manhã, a campanha está acabando e parece que você não recebeu a benção. Eu quero que você fique de pé. Nós iremos orar. E o Deus da providência, Jeová Jiré, aquele que cuida do seu povo, o que tem governo sobre todas as coisas da terra, ele está aqui presente. E como o irmão Zezinho disse, Deus ainda pode, nesse final de milênio, fazer uma obra na tua vida. Ui, menacanara manderavai. Rembelavacai chomanaia. Levante a tua mão onde você está. Comece a adorar a Deus agora.